2228, espelho acionamento 43. 2 dados, chame pronto para o táxi. Até lá. Para o táxi Passaredo 2228, 48 agora, autonomia 5 horas e 30, alterna Salvador. Livre táxi, ponto de espera no zero via India Alpha, táxi em frente. India Alpha, ponto de espera 1895, Passaredo 2228. Só para confirmar, 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. 5 horas e 30 de autonomia, 48 passageiros, Salvador. 5 horas e 30, ciente. Essa noite vai encontrar um tempo bom lá em Conquista, para Caboclo lá. Esperamos que sai daqui com o tempo bom e chega lá com o nevoeiro. Né? Lá pra de madrugada, né? Chega na madruga lá. Torres, Salvador, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, autorizado a decolar, 150 graus, 05 nós, pista 90. Livre decolagem, pista 90, passarelo 2228. Passarelo 2228 decolou aos 03. Chame o controle 1-9-135. Boa noite. Controle agora 1935. Boa noite. Bom trabalho. Passarelo 2228. Passarelo 0, controle Salvador. CNZ, indicação do PV chegada a Mário para o nível de voo 050. Ajuste ao altímetro 1-0-1-2. Projeto 012. Você for na produtora, se for na posição de maré, você vai pegar uma formação próxima. Autorizado, direto, Bruno. Bora, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Passarelo 2228. Passarelo 2228, bom dia. Contato radar na decolagem. Estou para o nível 180 na via saída por telefone. Arboa Elefa, nível 180, por gentileza, assim que puder, coordenar a proa direto de Conquista, por gentileza. Vá. Se está autorizado, precisa para 2 mil pés, altímetro 0-1-2. Controle Salvador, local 3520, bom dia, Libra 220, parou no 70, tá saindo a chave. Então, 3520, Controle Salvador, bom dia, sem identificação, depois havia chegada a Mário para o MIP de voo 050, ajuste ao altímetro 1092. 050 via Mário, tá 3520. Parede 2228, vai para ação para evitar tráfego na chegada à mar e curva direita para o 300. O limite será passar o nível 1 no 00. Após o nível 1 no 00, será coordenado voar direto com você. Afirmo, direita para o 300, ao passar o nível 100, aguardará direto conquista 2228. Então 3170 está autorizado, sinal do procedimento LS XY0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, XY3170. 3520 está reautorizado, precisa para 3.000 pés, altímetro 1012, está livre da restrição vertical em tábua. Passarei 2228, está presente, autorizado direto, Vitória da Conquista. Direto, Conquista da presente, passarei do 2228. interceptando o Valsim Visual, para 103170. Então, 3170, chame agora a torre, em 118, decimal 95. 1895, boa. Então, 3520 está autorizada para o nosso procedimento LS, destino 0, desce para 2 e 1 pés, altimetrando no 0 no 2, reporte estabilizado. Oi, te acuso de baixar de travando. Autorizado o pouso, 140 graus 05, não. Então 3170. Pouso livre. Na 3170, no solo Zuno 9, livre à direita na taxiway Foxtrot, após Alfa e Juliette, posição 02, parte 1. Copiou, está na 3170. Confere, está 3170, está liberado. No solo aos 19, liberou à direita, táxi via Alfa Juliette, posição 02 do Patiolão. Alfa Juliette para o 02, está 3170, boa noite. Está 3520, chama agora a torre, 118, decimal 9. Salvador, 3520, dia. Cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Varei 2228, chama agora Centro Recife, 128-8, alterne 126-0, tem um bom voo. 288-260, grato, bom trabalho, passarei do 2228. TAM 3520, autorizado pouso no 40 graus 049. Ground American 230 ready to push and start. Gate number 11, we have Charlie. Roger America 230, clear to Miami. Flight level 360. Initially 360, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, VOR. Then Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, VOR. Then Upper Alpha 55. Wait a moment. Upper Alpha 55. Calan, Charlie Alpha Lima Alpha November. After takeoff, left turn, Momo departure, Nenin transition, November Echo, November India Mike. Approach control 109.35. And it's called 5126. Confirme de departure. A 3170 no solo 25. Aguarde instruções. In transition, that's correct. Call me ready to taxi. Okay, clear to push and we'll call you for taxi, American 230. Zero, livre táxi via Alfa Juliette, posição 02, Pati 1. Alfa Juliette pro 2-3-3. Confirma aí, foi pro 3-5-2-0? Falcão 03, parte 1, tá 3520. Alfa Juliette, posição 3, 3520. Ground American 2303, taxi. Taxi approved until Rolling Point, runway 10, America 230. Clear to taxi to Rolling Point of runway 10, America 230. Tower American 230 is ready for takeoff. America 230, good morning. You are clear, line up and take off. Runway 10, wind is 140 degrees, 04 knots, QNH 1012. We are cleared to line up and take off 10, American 230, thank you. America 230, airborne at 38, Salvador Control 50C 119, decimal 35, have a nice trip. 1935, American 230, thank you. Departure American 230, we're out of 1.64360. Aragon 230, radar contact, climb squad level 360, Momo departure. Copy, Momo departure, and I'd like to put 320 on request for American 230. Okay, stand by. Pentagon 230 confirms at level 320. Affirmative, we'd like to level at 320 for America 230. Okay, perfect. Pentagon 230 clears at level 320. 320 America 230, thank you. American Line 230, call Recife Center, frequency 126.85. 2685, American 230. Salvador 3520. Tudo agora. Será que existe para Caju? Caju. Obrigado.